de amor. Essa canção só pra te falar, enquanto eu te amo, por favor me perdoa. O tempo já passou, a gente já cresceu, o amor que eu senti ainda não morreu. Volta, vem me amar, volta, vem me amar, amor da minha vida, do meu lado é seu lugar. Volta, vem me amar, volta, vem me amar, amor da minha vida, do meu lado é seu lugar. Falar o quanto eu te amo, por favor me perdoa. O tempo já passou,